Open, unlock the system, insert the trap, release, close, lock the system. The light is green, trap is clean. Todo fantasma mal comportado conhece o seu destino. Agora, nós também. Sextas-feiras à noite, Miguel Simões oferece uma expedição musical por um plano de boas e más assombrações e todas as outras no meio. Olá, sou Miguel. Bem-vindos à Unidade de Contenção. We're coming to an end. Is that what you want, darling? Tell me if it is. Happy now with dinner. You just microwave it. But you won't last forever. Only masturbating. A kiss and some bad advice. Still you never sacrifice. But somehow you got it. I am in your word. A synagogue and an August night. You still talk until it's like your God was pretty funny for making me go. The Planet, a sair lá para fins de janeiro, nesta Welcome to Love, convida-nos a entrar na Unidade de Contenção mais uma vez, ritual a partir da Rádio Autónoma. Nesta semana vamos ter mais sons do Camboja, também black metal duas vezes, mas só em espírito. Ouvimos já Listening Center de Nova York, sons quentes, a procurar em Cycles Other Phenomena pela Ghost Box, antes dos Cambodian Space Project. Sentem-se confortáveis e relaxem. Bye. empresas favoritas da Unidade de Contenção em 2014, os Cambodian Space Projects, centro da emissão da semana passada e porteiros da incursão possível desta semana, por alguns dos muitos tesouros da música pop e psicadélica do Camboja dos anos 60 e 70, compilada pela sempre útil Rough Guide. Depois dos Cambodian Space Project, a quem esta coleção dedica, aliás, todo o segundo CD, vamos ficar com um par de amostras. Ross, Shereshiateia e Panhon, antes do regresso a Black Metal de Dean Blunt. Thank you.

Chaos Moon já foi um tipo fechado num quarto em Filadélfia a fazer black metal do típico norte-americano, sujo, de baixíssima fidelidade e muito, muito deprimente. Mas o projeto cresceu e acabou por implodir, mas não sem antes deixar um dos nossos álbuns favoritos do género, Languor into Echoes. Felizmente Chaos Moon está de volta e estamos a chegar ao fim com Empty Fisher, um desvio quase prog rock, num álbum demolidor, Resurrection Extract. Quem sabe um dia aqui na unidade encontramos coragem para ir um pouco mais longe. Vamos fechar com outro regresso, este ligeiramente mais badalado, os suecos IMMI, o MI, terceiro e último disco, Blue. Obrigado por continuarem desse lado, fiquem com o Shadow Show. Mantenham-se vivos e até para a semana. Control your every decay. I am a child, yes, stepping on the tiny. Why'd you leave it here? And you shake, you shiver as the roof is gone. By the sea.